Torre, Salvador, boa noite, Guardião 02. Guardião 02 na linha litoral, prossegue até o Graé. Autorizado, já bateu o Graé, Guardião 02. Autorizado o cruzamento da final da 10, Guardião 02, prosseguindo direto para o Graé. Informa o vento no 40 graus, 9 nós, reporte de solo controlado, Guardião. Autorizado o cruzamento 10, reporte de solo controlado, da base Guardião, Guardião 02. Chama agora o centro Recife, 260, alterno 28, confirmando. 1251, alterno 13325, no 601. 251, 3325, agora no 601. Gol no 273, decolou os 34, chama o controle em frequência no 208. 208, boa noite. Controle, boa noite, gol no 273. 3 sobe 360, saída da El, transição. Da El Leda Bridge, 273. Da El Leda Bridge, 360, 273. Copiado, Guardião 02, frequência livre. 9-4-0, agora sim. Taxi 669 a 2, 129, 127 a bordo, 4 horas e 30 ao terra, o Galeão. Pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 1895. Chama agora Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, boa noite. Uma boa noite. Alterna Galeão com 3 horas e 3 minutos. Você fez uma linha, a missa 2? Mandou, foi 2. 940, autorizado a linha E decolar, pista 10, vento no 40 graus, 8 nós. Decola 10, gol 19, 4. Salvador, Oceaner 629, pronto, espera, pronto. Oceaner 6259, uma boa noite, autorizado a linha E, mantém 10. Aline, mantém 10, Oceaner 6259. Controle 947. 940, decolou os 45, controle 1208. 208, obrigado. Boa noite, é o gol 1940, subida da El, passa 1500. Vanda El, sobe 360 no 940. Controle da El, 360, 940. Oceaner 6259, vento 140 graus, 8 nós, livre de decolagem, 1 0. Oceaner 6259. 6259, decolou os 48, controle Salvador 120, decimal 8. Controle 108, Oxamé 6259. Controle Salvador, boa noite, Oxamé 6259. 259, 380, mantenha a saída da El. 380, nada é, Oxamé 6259. 1940, chama agora Recife, Uno 251, alterno 3325. 251, Uno 3325. Recife, agora 1251. Recife, 1251, Xanermia 259. 5218, eu estou para sequenciamento de tráfego. No Evor na proa 070, limitado pelo localizador. Desce para 2000 milhas aí. 070, limitado localizador. Desce para 2000, 2018.